gente faz. Eu não quero mais ser sua amante. Hey, você me escolhe, então me perdeu. Me perdeu, avisei. Eu tô cansada, pra mim já deu. Só me enganei. Ela não vai te dar. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Não quis agora, baba, baba, baba, baba. Se me arrependi, não. Eu te amei de verdade, mas eu sofri. Mas eu não me segurava quando ela te beijava e me olhava. Foi demais. Fui capaz, suportei demais. Ganhei o pior, eu não quero mais. Não mereço mais ser amada assim, é ruim pra mim. Ela não vai te dar o amor que eu te dei. E nem vai te amar como eu te amei. Pode até me dizer que não quer aceitar. Hoje eu vou pro samba, vou me jogar. Eu não sou brinquedo pra me usar. Não me quis agora, baba, não quis agora, baba, baba, baba, baba, não quis agora, baba, baba, baba, baba, não quis agora, baba, baba, baba, baba. Ela não vai te dar o amor que eu te dei. E nem vai te amar como eu te amei. Não me quis agora, baba, baba, baba, baba. Não me quis agora, baba, baba, baba, baba. Não me quis agora, baba, baba, baba, baba.